aéreo está 17, aguarde coordenação, mantendo a minha escuta, Lima do Lugo. A radial para Ituberá 248, confirme. Gente. Alô, Salvador, bom dia, até 3895. 95, chamou o solo? Chamei, senhor, bom dia, formação Papá, Guarulhos 380. Queimando nível 380, Guarulhos, ele coordenar o número 2 para a cópia. Se escuta, obrigado. Delta, 280. 260, ingresse no ponto de espera da Delta e chame a torre 1 no 8.6, bom voo. 286, 260. Alô, Salvador. É o voo 1777, autorização, Porto Seguro, meio das condições. Quem que chamou? É o voo 1777, Porto Seguro. Eu aqui pro 7 para Porto Seguro, irei coordenar nível 320, mantendo a minha escuta, número 3 para cópia. Número 3. Ou 1260. Mas o Golfo, eu estou ciente do acionamento por conta e risco. Autorização mandou para Ituberá, que é a 90 Zulu Whisky 040 com a Yankee, após 30 milhas 045. Decolada 17, curva direita, no perfil da Gole, DCT, após 5145 transponder, frequência do controle em 1 no 9.35. Controle, boa tarde, Gol 1260, decolou. 1260, contato radar na decolagem, suba para nível 390, saída Puca, transição Aracaju. Subindo para 390, Puca, Aracaju, Gol 1260. A torre 1 no 8.6, confio em PLB. Gente, bom voo, Limas Lugos. Salvador Guarulhos 380, aeroviário Peruísque 50, decolado 10, curva direita após, no perfil da Dael, Diner 5162, transponder, frequência do controle 1 no 9.35. 38, Guarulhos, da Peruísque 50, decola 10, curva direita, Dael, Diner 5162, o transponder aciona. 10935 é o controle, 10895 201 para posicionamento. Outro PGM posicionamento correto, autorizado, pushback, afundamento, posição pole position. Chave para o táxi. Cuidado, reporta na TAM, 3895. Gol 1-777, copia? Copia. Salvador, Porto Seguro, autorizado 320, aerovia, Peru 50. Decola no zero, curva direita, o perfil da Gael Diner, 5171, é o transponder. Frequência do controle em 119.35, torre operando em 118.6. Autorizado 320, Porto Seguro, informe 50. Decola direita da Gael Diner, 1171, 1935, controle 186, torre. Neto, qual portão que se encontra? Tá no portão 4. Gente, portão 04, chame quando para o pushback, acionamento. Chamando. Azul 4060, acione identificação, chegada à mar e desça para o nível 050, ajuste de altímetro 1013. Chegada à mar, 050, 1013, gente, após ETAP irá voar o servito 366 para o final do procedimento da aeronave. Pode, está certo, 366. Zero, passa nível 120, chama agora o centro na frequência 12685, alterna 12545. 12825, 2545, boa. Evento 150 graus com 5 nós. Confirmar o Zulu Delta Oscar. Copio o é ativo, poderia confirmar. Para Paris, Salvador. Tudo para 1500 pés. 1500 pés, ajusta no 013. Está no corredor Veracruz. Irá ingressar o corredor Interlagos para prosseguir para Salvador. O Zulu Delta Oscar decolou aos 43, 935, bom dia. 935, Zulu Delta Oscar. 556, bordo, 3:50, alterna Galeão. 5-6-13-50 Galeão, táxi autorizado, via Índia, Alfa, mantendo a minha escuta, até antes da Delta, tanto 3-8-9-5, ajuste agora no 0-3. Ajuste, Wilson, MD-13, Índia, Alfa, diante da Delta, sua escuta, 3-8-9-5. Só observe essa viatura, pois tá livre para prosseguir o táxi, ok? Até a papai informe aliado e pronto. Informe aliado e pronto, Lima Zulu Golf, final no 7. Pois sim, vai ingressar, chamará aliado. Zero Delta, 286, 3895, obrigado, bom dia. Pronto. 3895, a linha decola da pista 10, vento 170 graus com 4 nós. Isso, a linha decola 10 até 3895. Avião Galeão 360 de Correnar, informação em curso, papá. Mantenha a minha escuta e aguarde a coordenação. Aguardo, tá? 3191. Brasil Golf está livre de decolagem, zona 7, vento 180 graus com 5 nós. TAM 3895, decolado aos 43, 1935, bom dia. 1935, obrigado, senhor, bom dia, 3895. Salvador, bom dia, TAM 3895, decolou 1500. TAM 3895, contato radar na decolagem, subiu para nível 380, cedo da EL, transição de NER. 380 da EL de NER, seria possível o direito da EL, senhor? Após 2000 pés, está autorizado, Dael. Após 2000 Dael, está 3895, obrigado. Aerovia Upzulu no 4, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola do 10, primeira curva é à direita, no perfil da Dael, Plés. 5175 transponder, frequência do controle em 119, decimal 35, perroberando em 118, decimal 6. Lima Zulu Golf decolado aos 48, chama o controle 1935. 1935, hotel, graças. Turno 4, acertou 1, após operar o P3 no 7, decola no 0, curva direita, saída da EL, transição plena, transponder 5175, controle Salvador 1935, a torre 1186. Antes 191, o cortejamento está correto, portão 02, contora pushback acionamento. Repassará, o P3, 191. Para o pushback acionamento, gol 1777 no portão 4. 1 Bermuda 37, portão 4 autorizado, Semtex. Qualidade. Salvador, muito bom dia, Azul 4107. Bia 045, ou irá manter? 045 autorizado, rua Santa Prédio. Tá, sube inicialmente para 1500 pés, 1500 pés, Zulu Delta Oscar. Manda 1500 pés, Zulu Delta Oscar. Controle Salvador, Azul 4060, atingindo 050 em Ita. Azul 4060, solicitou R9? Afirmo. Está autorizado o servito 366, descendo inicialmente para nível 040. Descendo para o 040 na pro de servito 366, Azul 4060. Controle o servito Juliette na proa de Universidade de Paris. Ciente, um ingresso corredor Interlagos, informe em rotatória, o Alfa Vitor Juliette. Reportará rotatória o Alfa Vitor Juliette. O Azul 4060 está reautorizado 2500 pés, 2500 pés, tráfego para próxima posição de 11 horas, 5 milhas, como oeste, passando 1000 pés e subindo para 1500 pés. Informe no final do procedimento da RNAV, Azul 4060. 2500 pés, 1093. Ciente do tráfego, informará a recepção do RNAV, Azul 4060. Zulu Delta Oscar, tráfego superado, sub mantém 045, condições visuais, informe estimado de pouso para Serra Novembro, Golf, Índia. Atuando 07, copia. Matilson, você escuta. Salvador RJ autorizado 380, aerovia Upper Whisky 50, decola no zero, primeira manobra é à direita, no perfil da Dael, Guiné, 5401 no transponder, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, 2 em 1 no 8 decimal 6. Teste da Santos Mon, 380 pela Upper Whisky 50, decola no zero, curva à direita, no perfil da Dael, Guiné. 5401 aos transponders, 935 controles, 186, torre o azul 4107. Correto, portão, qual portão você encontra? 8. Então, confirme? 8. Pedido portão 5? Não, negativo, portão 8, senhor. Ciente, então, desculpe, portão 8. Copiado, portão 8, sempre para o pushback, senhor. Chamarei. Para o táxi, o gol 1-777. PB151, autonomia de 2 horas e 30 minutos, voltando a Confins. Confins, 151, qual a autonomia? 2:30. 3:30, copiado, gol 157, táxi autorizado, Índia Alfa, mantendo na escuta e reporte para ingressar na Delta. Índia Alfa, você escuta reportar aí para ingressar na Delta. 050, ajuste 1013, está autorizado a chegar à mare. Chegar à mare, descer para 5050. 13895, passa nível 140, chama agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 133.25. 2883325, boa tarde, está 3895. Alfa Victor Juliette chame torre na frequência 118 decimal 62 para ingresso no circuito de tráfego. Chama na torre 118 decimal 62, Alfa Victor Juliette. Salvador Azul 4060, final do RNAV, da 10, zona. Gente, Azul 4060, confere. Completo procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 62. Torre 1186, Azul 4060, obrigado. Alfa Vitor Juliette, a Mantra 1510, zona rotatória, visual com campo. Alfa Vitor Juliette, desça para 1000 pés, ingresso final da 17, faça 360 pela esquerda, 3 milhas na final. Aeronave na final ILS 1-0. Espera 3 milhas da final da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador, bom dia, Azul 4060, final do RNAV, 1-0. O Azul 4060, ciente do tráfego, avistado, primeiros 1.200 metros, zona zero fechados, só autorizado o pouso, vento 110 graus com 3 nós. Pouso livre, pista no zero, ciente dos 1.200 metros de avistados, pouso livre na pista no zero, Azul 4060. Autorizado a ingressar até o ponto de espera da Delta, lá chamar a torre 118.6. Bom voo, ajuste padrão, 013. Ingressa na espera da Delta, bom. 1-1-3. Delta Salvador Jacobina, qual nível? Pode ser, senhor. Estamos ainda no pátio 5 para saque, pátio 3 para saque de alguns passageiros. Após para autorização, ok? Sim, então entendido que está no pátio 5, solicita táxi até o pátio 3, correto? Afirmativo, inicialmente. Bem, então para qual pátio? Para iniciar o táxi, sendo agora a torre 1, número 86, o Jet Bravo Delta. Após a passagem deste tráfego, ali mantém, gol no 777. Após a passagem do tráfego, ali mantém, gol no 777. Alfa Victor Juliette, livre pouso na pista 17, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. Jet 6740, informa o tráfego na posição de 2 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo 040, Charlie 402. GS, 6740. Oi. Lima Zulu Golf, tráfego superado, chuva e mantém 045 contra São José, o plano modificado 1457. Quando possível, informa o estimado de pouso. É, 15, 15. Sim, estimado de pouso 1515 045, visual. Jet 6740, desça para 2.000 pés, ajusta no 013, é autorizado final do procedimento ILS X-Ray sem glide, os primeiros 1.200 metros impraticáveis da pista no 0. Atenção para 2.000 pés, autorizado o procedimento. Entre Zulu da Autáutica, subindo ao 045, visual, chame em centro. Para informação, alerta, alerta, na frequência 128, 8 ao 10.35. Zulu 4060, bom dia. Prossiga táxi de Alfa, quilo pátio 3 e reporte para ingressar no pátio 1. Cuidado, táxi de Alfa, quilo pátio 3, vai informar para ingresso no pátio 4060. Boa tarde, papai. Victor Gillette, solo 58, backtrack autorizado, informe pista livre. Gillette Bravo Delta está livre para prosseguir o táxi, cruzamento da 1735, informe na Lima para ingresso ao Pátio 1. Zulu Delta, vamos estimar para pouso. Gente, frequência para coordenação, Zulu Delta Oscar, não há tráfego conhecido a reportar neste setor, reporta no regresso. O 777 decolou aos 59, 1935, bom voo. 1935, grato, boa tarde. Eu vi que o Gillette 5, ciente, pista livre. Gol no 777, na escuta do controle Salvador. Boa tarde, gol no 777, passa 4000. Gol no 777, contato radar na decolagem, suba nível de voo 320 na saída da Aéreo Transão Diné. Daniel Diné para 320, gol 1777. Estava ingressando no pátio 1, no seu portão 09. Ingresso, autorizado ingresso, pátio 1, portão 9. Azul 4060. O 6704 te avisou? Afirmativo, está na pista. Ciente, 3 milhas para o marcador externo, completo final ILS sem o glide, primeiros 1.200 metros da pista 0 impraticável, já me torne 1 no 8 decimal meia. Objeto 6740. 6.8, obrigado. Pode cruzar, tá livre o cruzamento. Refugiado 6740, bom dia. 6740, avistado, tá livre o pouso na pista 10. É, deslocaram 1.200 metros, vento calmo. Gente, deslocado, refugiado 6740. 1.200 metros, ok? Aciona notificação, deixe manter a nível do voo 060. Para o 060, entendo que segue o perfil. Afirmo. Patango Lima, Zulu Golf, mantenha nível de voo 045 em condições visuais. Obrigado. Chama agora Centro Recife na frequência 1288, alterne 133325.